o 4206, a meia milha do Altermacher, estabilizado na LSX, região 0. Gente, avistado com a aproximação, informalista livre, Boeing agora rolando sobre a pista, o azul 4206. Guarda avista livre, 4206. Após o tráfego da Azul na curta, ali mantém. Tente após o tráfego da Azul, ali mantém endereço 145. 4206 Azul, check-train 100 com 13, pouso autorizado. Embaixada e travada, autorizado pouso 4206. Decola 246, controle 1198, bom voo. 19, obrigado, boa tarde, 1399. A 206, solo as 48, direita, 21.9, solo, bem-vindo. 3219, 206. Pronto. 3145, pista liberada, decolagem autorizada, 511. Decolagem, 3145. 9280, a linha mantém a enrolagem. A linha aí mantém, por 9280. Juno 45, decolar 249, controle 1998, bom voo. 198, obrigado. Torre Salvador, papá papá, papá papá Charlie. Quem que chamou? É o papá papá, papá papá Charlie. Sente, continua a aproximação intenção pulso no 0 ou no 7? Ou no 0. Sente, guarda a pista livre. Guarda a pista livre, papá Charlie. 1280, livre decolagem, 100 com 12. Livre decolagem, 9280. Bravo Delta, autorizado o cruzamento, até o parte 5. Gente, pode prosseguir em frente, frequência livre estacionar, Bravo Delta, bem-vindo novamente. Eu gostaria de pedir uma condição infra-aérea após o nosso pouso, para papá com a Charlie. Entendi, poderia repetir? Condição infra-aérea lá na geral, parte 3. Gente, vou correr na. Obrigado. O papá, papá, papá Charlie, pouso autorizado, pista 10, o vento 1 centena com 1 2 nós. Autorizado, está 1-0 para o Papa Charlie. 9-2-80, decolado 5-2, controle 1-9-8, bom voo. Controle 119-8, voo 9-2-8-0, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, o Papa Tango, Lima, Quilo Zulu, visual com campo. Lima, Quilo Zulu, após 3 milhas fora, 1-7. Torre, a nossa intenção é a terra do vento da 1-0, transporte de bagulho, 600 do 4-3. Gente, então, para o sul do setor nordeste, mantém ainda o Wilson 1-7, a intenção é tentar fazer uma base aí pela direita, já ingressando na base para a final da 1-0, o Lima Crisulo. Informa o tráfego na final, já 2 milhas e mais ou menos umas 11 milhas tem um tráfego da Gol, ok? Torre, boa tarde, TAM 3217, pronto no ponto de espera. Gente, mantém o ponto de espera inicialmente, 3217. Mantém o ponto de espera, 3217. O Kilo Zulu, bom presente, já pode cortar a base final 1-0 já, ok? Não alongue muito não, mas o tráfego da Gol, que está passando agora a posição Duna, aproximadamente a 10 milhas. Quem vai ter o Kilo? Está com o trem já checado e está com o visual com o tráfego, né, que está pousando. Torre! Muito boa tarde, é o Gol 1395. 395, ciente, contra a aproximação, guarda está livre, número 2, pouso, tráfego, pegou visual, girando base agora, 2 milhas, pouso. Gente. Papapapapá Charlie, solo 55, livrando direita de imediato, chame 1219, solo, livrar, bem-vindo. Direita, após 219, grato, Papa Charlie. Kilo Zulu, pouso autorizado, pista 10, 1110 graus com 3 nós. Livre pouso, Papatango Lima Kilo Zulu na 10. General, falei versionar, chama o táxi. Gente, Mike Lima, reporte Quebec, o Kilo Delta. Pessoal do Kilo Delta, o quê? Parte 5? Kilo Zulu, solo 57, vibrando a Delta 121.9 solo, bem-vindo. Então, parte 5 autorizado, Kilo Delta, frequência livre estacionada. Bom, 1395, check 3, pouso autorizado, vento 170 com 14. 170 com 14, está livre o pouso com trem embaixo travado. 3217 após o Boeing ali mantém. Após o Boeing ali mantém, então, 3217. Taxa autorizada, reporte no ponto de espera da Oscar para ingresso, Índia November Alpha. Salvador, passando 2231, número 2, pronto. 231, número 2 para a decolagem, mantém o ponto de espera inicialmente. Bem-vindo, solo S59, alisão à direita, 1219, solo, no 395. Vete, lembrando do 219, chama, solo, agora 3 na segurada. T217, livre decolagem, 514. Livre decolagem, tá 3217. 2231, passarida ali, mantém após. Mantém após o TAN, 2231. Salvador, muito boa tarde. Vou... 3217, decolado 01, controle 1198, bom voo. 1198, boa tarde, Stan 3217. Uma passarela, fica atento à esteira do Airbus quando pronto, livre decolagem, seco com 14. E vai iniciar o 31. Voo no 077, ali mantém após. Ali mantém após decolagem passarela, voo no 077. Na pista, reporte alinhado e pronto, ou em 9 graus. Um no passarei, decolada 03, controle 1998, bom voo. 198, obrigado, até a próxima. Ah, Papo Palma, que é com o Delta, livre acionar, chama o táxi. O táxi reporte no ponto de espera, o Mike Echo Delta. Autorizada a colagem, 100 graus com 1 no 3 nós, 9 graus. O 1077 em decolagem, o vento 1 no 00 graus com 3 nós. Autorizada a colagem 1 no 0, gol no 077. Estou aí, gol 1925, ponto de espera da 1 no 0, pronto. Você mantém inicialmente o ponto de espera, no 925. Mantém. Sim, autorizado ingresso, reporte em linha de pronto, no 7, Mike Echo Delta. Alfa da Colada 05, ingresso ao litoral sul, axé, controle 1998, bom voo. Controle 1998, Papa Almeida na Ribeira Alfa, grato. O Delta, livre decolagem 17, tem condições de decolar e manter separação com o Charlie 150 que decolou? Ok, autorizado, 513, o Mike Echo Delta. 077 decolado agora, 05 controle, 1998, bom voo. 1998, bom trabalho. Papa Papa Charlie, qual parte de destino? Eu também não sei, tem que olhar com a esfera, mas acho que deve ter alguém na esfera lá para balizar a aeronave, ok? Estou com o helicóptero quase decolando. Após o helicóptero, o senhor pode prosseguir cruzando a pista até ó, em frente, parte 5, fica em frente. Você vai prosseguir cruzando a pista em frente, ok? Então o radar está esses primeiros agora, o tráfego. Só um minuto. Sinal normal, embaixo travado 3190. 3190, pouso autorizado, vento 513. É, 90. Eco Delta, decolado agora 07, controle 1998, Eco Delta. 598 até a volta, Delta. Direto já, prossiga. Cliente 02, POB, táxi autorizado, reporte na Oscar para ingressar. Direcionar, chame táxi, já faltando. O papapapapapa Charlie, mantenha a posição que eu vou coordenar com o Inferno qual o seu estacionamento, ok? Pode parar agora nesse setor e fica na minha escuta aguardando. Ah, tranquilo, gente. O 925 após Airbus ali mantém. Após Airbus ali mantém na 10 no 925. A linha 17 é posto e pronto para decolagem, o Tango Juliette Terra. Bem-vindo, solo 09, livra direita, 21.9, solo. 219, livra 3, 190. Pista liberada, decolagem autorizado, 090 graus com 11 nós. Livre decolagem, dá 10, gol 1925. Ok, decolagem imediata autorizado, o GTR 090 graus com 11. Torre Salvador, boa tarde, está 3560. 3560, tráfego avistado, check trem, aguarde pista livre. Guardando 3560. O 3560 copiou? Então, 3560? Prossiga, Torre. Só cheque o trem enquanto a aproximação e formaria a pista livre? Sim, estou embaixado de checada, guardando pista livre, 3560. Sim. O Tango Juliette Sierra, decolado agora às 10, ingressar Xé, controle 1998, bom voo. 098, muito obrigado, bom serviço. Realmente. Sou Salvador, boa tarde, eu Papa Tango Vitão Mike Quebec. Vitão Mike Quebec, representa intercepto final 97, 3 milhas, reporte final. Intercepto final 97, reporte 3 milhas, Vitão Mike Quebec. voo 195 decolado agora, os 11, controle 1998, bom voo. 098, boa. 2560, pouso autorizado 10, 1 centena com 12. Livre pouso na 10, tá 3560. Torre Salvador Azul 6999, boa tarde, compra de história da 10, pronto. Seguinte, Airbus agora na curta, após o tráfego, ali mantém o Azul 6919. Após a passagem de Airbus, aqui na 10, Azul 6999. Sim, que chamou o pressionamento. Negativo, tá chamando para acionamento, Romeu Teófica? Entre, livre acionar, chama o táxi. Gente, vai decolar da bata ou vai até o ponto de espera? É, táxi autorizado até o ponto de espera, reporte no mesmo, o Charles Fatano. Parte de destino? Pode prosseguir em frente, cruzamento. De Alfa-Tango, vai decolar com o litoral sul? Ok, tem condição de decolar presente? Estou com o tráfego a 3 milhas para o pouso 97. Prezado, 5 com 12. Oi, o Papatango está chegando. Não escuta, prossiga. Está, passou pitoar sul, você é autorizado da presente pro da RMAR. Gente, falta uma prova da RMAR, informa o tráfego, decolando agora da 17, helicóptero. Vai manter o litoral sul, aqui é um helicóptero vermelho, o Hotel Alfa Tango, o Hotel Oscar Zulu, fica atento. Estar atento, está presente para o Danimar, grato ao Zulu. Oi, te aguardo, Hotel Oscar. Sinal 3 milhas, excelente. Autorizado 17, o vento, 090 graus com 12. Tudo autorizado 17, é 10. 3560, solo às 13, direito 21.9, solo. Direito 21.9, está 3560. O Charlie Fatango decolado agora aos 13, helicóptero agora, já abandonando o litoral sul, não interfere, está sendo seu tráfego, controle 1998, bom voo. 1998, grato, carregado. O meu hotel Oscar, pode prosseguir com o táxi até o ponto de espera, aguardando o mesmo. O Azul 6999, decolagem autorizado 10, 1 centena com 11. Autorizado de decolagem, pista 10 Azul, 6919. Mateu, backtrack até o pátio 4, frequência de estacionar, bem-vindo, solo às 14. Azul 6999, decolado agora os 15, controle 1998, bom voo. 1998, boa. Meu hotel Oscar, estou com o tráfego taxiando, assim como mesmo livrar, mas já pode ingressar. Repórter área de ponto, cabeceiro 97. O Oscar Zulu, informa o vento de Salvador, vento de superfície 100 com 13, repórter solo controlado em mar. Repórter Zulu. Oi. Foi Salvador, boa tarde, 354 para Bioma. 5491 é porta externa, tem baixo checado. Prato externo, 354 para Bioma. Eu tenho Oscar, livre da colagem no 7 e uma centena com no 3 nós. Seu Oscar, decolada 17, ingressar a Cheia, controle 1998, bom voo. Pronto, controle 1998, Oscar. O Romeu tem Oscar na escuta ainda da torre? Gente, Zulu, solo aos 18 agora, bem-vindo. Passando externo e baixo travando, 354 avião. 5491, tá, pista livre, pouso autorizado, vento, uma centena com 13 nós. É, confirmando, baixo travado? Baixo travado. É, pouso autorizado. É, 354 avião. Quadro 91, no solo 21, na livrada direita, 219, bem-vindo. Confirmou 5498? Afirmo. Direito a livrar 1219 o solo. 1219, 5498. Salvador, bom, 1975, ponto de esperação. Mantenha o ponto de espera. 1975, mantém o ponto de espera. 2 Salvador, boa tarde, Oceano 6210. Sim, check trem, pouso livre, pista liberada, vento 090 graus com 12. Livre, pouso na 10-6210. Sim, mano, baixa travada. Baixa travada, Oceano 6210. Sim. Já táxi, parte 4, aposto no ponto de espera para ingresso. O 9 vem aqui mais. Pode alinhar, gol 1975. Afirmo, 1975. Ali mantém. E mantém 190, gol 1975. Oceano 6210, bem-vindo, Solano 24, livrar direita 1219. Livrando a direita 219, graças a Deus. No 755, livre decolagem 100 com 12. Livre decolagem, voo 975, dá 190. Decolagem 25, controle 1998, bom voo. 198, gol 9755, boa semana. tarde, é o Papa Tango, Yankee, Serra, Serra. Me escuta, prossiga. Yankee, Serra, Serra, para aí no mar, passou o que tu assusta. Que tá passou de sua sul, gente. Mantém no litoral sul e reporte no Farol Itapuã. Bota lá no Itapuã, Yankee Serra. Dá presente no Data Cruzata? Negativo, tô com tráfego agora, já passando externo. Tá ciente, vai fazer o aguardo na Itapuã. Oi, Salvador, boa tarde, Charme 143, na Unidade. 143, ciente, check trem, pista livre, pouso autorizado, 100 com 13, informa helicóptero, litoral sul, 500 pés, não interfere. Além mantendo o César, vem aqui, Mike. Quem que você acerta visual com tráfego na final da 10? Tá visual, tá autorizado, cruza na retaguarda. Tem, depois dá pra gente autorizado, então cruzar a retaguarda, o tráfego da tanga da RMA. Reporte cruzando o eixo da 10. Bota cruzando o eixo da 10 e antes de acerta. 6143, tá baixado travado. Firme? Poxa, né, baixado travado agora. Tente, 100 com 13, cruza autorizado. Autorizado, 6143. Decolagem no 7, tem que Mike, vento 090 graus com 13. Superou o cruzamento da 10 e antes da terra. Sim, reporte na RMA, já solo controlado, vento Salvador 90 com 13, o Yankee Serra. Sim, já patarado controlado, Yankee Serra. 6143, Oxané, solo 29, direito no 1.9, solo alisar, bem-vindo. Direito 219, solo? 219, solo direito, agora 6143, Oxenete. Vem bem aqui, Mike, da Colos 30, direito 21, 198, controle, bem, bom, boa decolagem, vem bem aqui, Mike, bom voo. Vem bem aqui, Mike. Ah, não sei, escuta, senhor, vamos passar pro controle, então, 119, decimal, 35? Não, 119.8, controle, vem bem aqui, Mike. 119.8, vem bem aqui, Mike. 2, Salvador, boa tarde, voo 612, vai passar o externo, baixado, travado, salva 10. Número 2, tem avistado, tem vista livre, pouso autorizado, vento 100 com 12. Livre pouso, voo 1002. Solo agora os 3-2, frequência livre. Salvador, muito boa tarde, no 601, tá 3 milhas e meia do Índia, Sierra. 601, curta aproximação, reporte baixo travado. Após estar. Câmara baixa travada. Menino 2, Solas 3-4, bem-vindo ao Livrão 219, Solo. Livrão 219, Menino 2. Menino 01, pouso autorizado, vento 1 a centena com 11 nós, check trem. Tá baixando travado, gol do 601. Torre, é o guardião 06. na escuta, prossiga. A intenção é após Itapuã, fazer um sobrevoo em Estela Maris e depois prossegue para o Parque do Gré. Gente, Itapuã, no momento não há nenhum tráfego reportado na aproximação da 17, pode prosseguir já com o cruzamento do eixo, a minha escuta permanente mantendo o setor aí do... entre as finais da 10, da, do eixo de decolagem da 10 e da 17, Guardião 06. Oi, boa tarde, Gol 856. 40109. Lima tem 10, Gol 856. 601, Solas 38, livre à direita 219, Solo. Livre à direita 219, né? Meia livre decolagem da 10, vento 1 centena com 12. Livre decolagem 10 após o alinhamento, Gol 856. Boa noite, como é? Noite 56, decolar das 40, controle 1 no 98, bom voo. 98, obrigado pela semana, noite 56, gol. Realmente. Livrou o eixo da 97, Guardião 06, Tô na área aqui, vou chamar livrando para o pátio do Gré. Tente, reporte quando pronto para o cruzamento com o Guardião 06, para chamar retorno. Tente. Gente, o Olímpio 00, o reporte externo que vai checar. Marcador externo com trem de pouso baixado e travado, 2000. O Olímpio 00, ciente, informa o tráfego, helicóptero no litoral sul, não interfere no seu pouso, vento 090 graus, conda 2 nós, Olímpio 00. Sentido tráfego, já está livre do pouso, 2000. Sim, livre pouso, Olímpio 00. Ciente, livre pouso para 00. Só confirmando, é baixo e travado? Afirmativo. Gente. Oi, Salvador, uma boa tarde, 4206 da Azul, com espera, isso é nosso. Gente, o Azul, tráfego da